Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Aos vivos. Boa noite, Vila Anglo Brasileira. Boa noite, bairro Vila Anglo Brasileira. Estamos aqui com mais um programa aos vivos, às vivas, ex vives. O primeiro programa no Portunhol Selvagem, todos os sábados, das 7 às 8 da noite. Aqui é a Silvia Nogueira e eu estou na companhia da minha querida companheira Laura Corcoira. Boa noite, Lau. Boa noite, Sil. E falando aqui para o bairro da Vila Anglo-Brasileira, esse bairro lindo onde moramos mais de 10 mil pessoas aqui na Zona Oeste de São Paulo, Sudeste do Brasil. Aqui, hoje é o 1º de agosto de 2020. É lembrar uma efeméride que aconteceu faz 120 anos, porque o 1º de agosto de 1900, o médico cubano Carlos Finlay fez público os descobrimentos sobre o mosquito transmissor da febre amarela. Agora, nessa próxima uma hora, a gente conta com a sua companhia. Vem com a gente, participa desse programa que é feito especialmente com e para você, vizinha, vizinho, vizinha que nos ouve aí da sua casa. Hoje você está ouvindo isto do canal do YouTube do Condô, porque nós estamos fazendo umas provas experimentais trabalhando com um software livre de streaming, que é o Streaming LA, um streaming feito por movimentos sociais da América Latina e o Caribe, que está em uma situação beta, que quer dizer em progresso, em experimentação, como todo o que nós estamos fazendo aqui na Rádio TV Mundo Novo. Então, antes deste programa, nós íamos a ouvir o primeiro programa de Você Tem Fame de Quê, com a companheira Ariela Doc, mas não pudo ser, porque o streaming estava dando muitos problemas de estabilidade. Assim que decidimos fazer esta transmissão excepcionalmente para o YouTube e aplaçar, adiar. Isso. Adiar. Adiar o fim do mundo e adiar também o primeiro programa Você Tem Fame do Quê? Com Mariela Doc, que é um programa super, super bonito de comida e cultura, com conversas com pessoas como uma bióloga que vocês ouvirão dentro de pouquinho. Isso, a gente no próximo fim de semana vai passar, seja pelo streaming, seja se a gente conseguir arrumar até lá, seja pelo YouTube, mas o programa da Ariela vai rolar com certeza e vocês vão gostar bastante. Desde aqui, muito obrigada para a Ariela e para Daniel Doc, que eles estão fazendo este programa desde a sua casa em quarentena. Obrigada. Obrigado. Você... Que compartilhar alguma coisa com nós. Envia sua mensagem por áudio para o zap da Rádio TV Mundo Novo, telefone 9982479099. 9982479099. Lembramos que se a gravação... Ah, não. Mas se a gravação interromper, aperta no play de novo. É assim, só isso, muito intuitivo. Isso mesmo, gente. Dados sobre o coronavírus em breve. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Coronavírus. O Brasil já soma 2.700.000 pessoas infectadas pelo coronavírus. O número de mortes causadas pela doença já caminha para os 100.000, segundo o boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretaria da Saúde, o CONAS. O ritmo de crescimento da epidemia, medido pela média semanal de casos novos de contaminação, segue crescendo. E até às 18 horas de ontem, o estado de São Paulo registrava mais de 542 mil casos e 23 mil mortes. São Paulo é o estado do Brasil que mais registra números absolutos de casos e mortes por Covid-19. O colonial vírus também se alastra entre povos originários tradicionais, quilombolas e indígenas. Adorei colonial vírus, Laura Corcoira, muito bom. Até ontem, dados entre os povos indígenas ultrapassavam 20 mil pessoas infectadas, mais de 600 mortes e 147 povos afetados. A curva de contágios aqui no Brasil continua subindo. Até o final de 2020, o Brasil poderá se tornar o lugar do planeta com mais mortes por Covid-19. Essas são as predições da comunidade cientista, em concreto as palavras de um cientista que é Nicolelis, ontem, em entrevista no canal dos Jornalistas Livres. Ele lembrou que as sequelas provocadas pelo vírus, como complicações neurológicas, aumentam em todo o mundo. Portanto, cuidem-se. O vírus, além de letal, também pode provocar complicações físicas que provocam outras doenças. Ninguém está imune. E, apesar de aqui informarmos os números, lembramos sempre que cada número é uma vida que se perde. A dona da loja, do parente distante, a mãe do amigo, da amiga, do irmão, do filho, a tua vida. Cuida-se, fica em casa. E se não puder, porque você precisa sair, trabalhar, usa máscara, lave as mãos com sabonete, usa álcool em gel e respeita o distanciamento físico. A situação da catástrofe sanitária está mudando tudo. É uma gravidade muito, muito, muito profunda. Ainda não é tempo de churrasco, nem de bar, nem de festa. Sua vida corre peligro se não respeita as medidas de isolamento físico. Mas o que é mais importante, você pode pôr em risco a toda a população, além da sua família, da sua vizinhança e de suas amigas. Quilombos no Brasil já tem mais casos de Covid-19 do que toda a população de Cuba. É uma comparativa impressionante. Nós queremos saber aqui, a gente da Vila Anglo-Brasileira, que acha de tudo isto, como está vivendo a sua quarentena, e se não está fazendo quarentena, como está vivendo toda a situação de segurança sanitária no meio desta pandemia que já vai para 5 meses aqui no Brasil. Isso mesmo, pessoal. Conversa aqui com a gente, liga para a rádio, conta como vocês estão. Se vocês têm parentes doentes, vizinhos doentes, se você tem alguma pessoa doente na sua casa, se você precisa de ajuda, ou conta um pouquinho para a gente como você tem vivido esses dias em casa, as receitas novas, o que você tem feito. Liga para a Rádio TV Mundo Novo. A gente conta com a sua voz para fazer esse programa comunitariamente. É isso. A Covid-19 está mudando todas as nossas vidas e formas também de comportarnos. É uma situação de desordem ambiental, desordem natural do planeta, que está ligado às condições, aos sistemas econômicos onde o mundo está estruturado. Eu quero lembrar que faz já um mês e meio a Coalição Negra por Direitos fez um manifesto que ainda está por firmar-se. Centenas de milhares de pessoas firmaram já, mas ainda se pode firmar o manifesto titulado Enquanto Houver Racismo, Não Haverá Democracia. É também lembrar as palavras que o Douglas Verschoor, que é cofundador da UNEAFRO Brasil, que é uma das 150 entidades que conformam a Coalição Negra por Direitos, falou esta semana na Folha do São Paulo, não? Falando que é incoerente manifestar repúdio ao racismo e apoiar políticas econômicas de saúde e de segurança pública que matam pessoas negras todos os dias. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. É isso, gente. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV. Rádio TV Mundo. Rádio TV Mundo. Rádio TV. Vai gravar isso aí. Queria aqui contar para vocês também que ontem, 31 de julho, a nossa querida amiga Lídia Querechu, da aldeia Brilho do Sol, Tecoá, Coraã, Rechacã, participou de uma live para contar um pouquinho de como o pessoal tem se organizado durante a pandemia lá na aldeia. A live foi organizada pelo mestre Pelé, do consórcio municipal Grande ABC, e a aldeia vem recebendo suporte de muita gente, entre elas a Fundação Criança. Os casos de Covid, felizmente, lá na Brilho do Sol, não provocaram mortes. Aproveito aqui para cumprimentar os parentes lá da Brilho do Sol, que estamos todos com saudade. Carúdio, Lídia, saudade de vocês, de todos aí, do Xeramói Laurindo, da Silmara, da Lucimar e de todos os amigos da Coraã Rechacã. Eles lá têm evitado receber os juruá, como os guarani costumam chamar os não indígenas, e para evitar contágio. A Lídia também contou que na região onde fica a aldeia, na TI Tenondé Porã, houve morte de dois anciões. Anciãos, anciões, me perdi, mas enfim, né? Os mais velhos, duas mortes. Lembremos que quando morre um ancião indígena, são muitos saberes que se perdem com a passagem dessa pessoa. E a gente lembra também que são as redes de solidariedade que nos ajudam a atravessar esses tempos com mais força. O governo trata os povos tradicionais com descaso e adota uma política genocida. E aqui na Vila Anglo-Brasileira, a vizinhança, como está sentindo toda esta prática da solidariedade e de apoio mútuo? Que dificuldades andam enfrentando? Como tem se virado? Tanta gente doente na sua casa, tem precisado de ajuda? Liga para a gente, conta para a Vila Anglo o que você tem feito. Envie seu mensagem para áudio, para o Zap, para a Rádio TV Mundo Novo, ao 998247909. Isso mesmo, gente, 998247909. Nós aqui no Condô, a cada programa, estamos procurando criar uma rede de colaboração entre os vizinhos, amigos do bairro, os ouvintes em geral. Portanto, vamos falar aqui com vocês dos assuntos mais variados. A gente quer ouvir todo mundo. Fala com a gente. E aqui no Condô, na segunda-feira passada, 27 de julho, companheiros apoiaram uma ação celebração em memória ao cumprimento de Marielle Franco, em São Paulo. Ela teria feito 41 anos. Como eu. Marielle vive. E também o companheiro Mau, o ator Maurício Schneider, passou pelos 14 dias de quarentena com saúde e já está convivendo conosco nos ambientes comuns aqui no Condô. E fechamos mais um mês, pessoal, das cestas que a gente vem distribuindo aqui no bairro em solidariedade com a ajuda de muita gente. São muitas pessoas envolvidas com doações, entregas e... Enfim, né? Ajuda de muita gente para a gente conseguir partilhar essas cestas. Então, entre o dia 10 de junho e 10 de julho, a gente levou alimentos, marmitas de bolo, material de limpeza, álcool gel, máscaras, cobertores para 18 famílias, 78 pessoas da aldeia de Calipetã, em Parelheiros, 125 famílias aqui da Vila Anglo, a aldeia Mãe Cariri Chocó, em Alagoas, e a Associação Indígena Pancararu, no Real Parque. E também mais coisas. A passada quinta-feira, ao 30 de julho, foi o lançamento da Goma Grupa, uma nova revista produzida coletivamente por um grupo de artistas mulheres, que a nossa companheira Gabriela Sacchetto faz parte, feita para pessoas imprimir de forma caseira ou também para ler de forma digital. Você pode olhar na web gomagrupa.weebly.com. E na quinta-feira última dessa semana também teve mais uma edição do Quinta Questão. Quinta Questão em tempos de pandemia digital. O entrevistado dessa última edição foi Tupã, fotógrafo do coletivo UV. Tupã é artista visual, modelo vivo, conservador e restaurador de fotografias e residente do Condô desde 2017. No próximo programa, o convidado artista vai ser surpresa. Fica atento, acompanha a gente, em breve você vai saber quem é. E aqui, neste presente contínuo, desde os estúdios da Rádio TV Mundo Novo, informamos que a segunda edição pandêmica do Café Caipira vai acontecer amanhã, domingo 2 de agosto. Você pode pedir delivery sua cesta de café da manhã para saborear delícias em casa e assistir online o show que acontecerá ao vivo do Quintal do Condô. Desta vez, como músico Simon, que é Diego Herrera, que já falou aqui com nós a semana passada, o Simon vai fazer uma retransmissão online desde o Quintal e vai ser desde as 11 da manhã às 12. Isso mesmo, pessoal. Vocês vão poder acompanhar pelo nosso canal do YouTube. Mais uma notícia, a gente lembra que na semana passada a gente falou da campanha do artista André Melo, que pede ajuda para todo o pessoal para colaborar com a volta dele para a Bahia. O André é um artista incrível, é bonequeiro, e ele começou uma vaquinha online. Eu vou passar aqui o endereço da vaquinha para vocês, é www.vaquinha.com.br/vaquinha /levar meus trem. Então ajuda o André Melo a levar seus trem, todos seus parentes bonecos, de volta para sua casa. E você quer compartilhar alguma coisa com nós? Envie sua mensagem por áudio para a Rádio TV Mundo Novo. Já sabe que aqui estamos falando esse portunhol selvagem no 1 de agosto de 2020. Amando, pode falar com o 99824-7909. Agora, vamos a ouvir uma coisa que todas as semanas compartilhamos aqui. Vozes do Bairro. Boa noite, Vila Anglo. Boa noite, vizinhas, vizinhas e vizinhos. Aqui é a Juliana Notari e eu tenho alguns recados aqui para mostrar, para colocar para vocês, para a gente escutar juntas e juntos. Vamos lá, deixa eu me organizar, porque eu tenho vários canais, estou recebendo várias mensagens em diversos canais. A Tânia Alves é vizinha aqui da Vila Anglo e ela manda uma mensagem. Gente, vamos ter fé que tudo isso vai passar, pois não está fácil para ninguém. Tânia, um beijo muito, muito grande e um abraço coletivo aqui da equipe da Rádio TV Mundo Novo. Fica bem, fica forte e com coragem, tá bom? Próximo recado vai para a Gabi, Gabriela Saqueto. Ela manda um viva, viva, viva. É isso, Gabi. Viva, viva, viva. Eu tinha um professor de teatro na universidade, o Alexandre Matti, que ele era... A frase dele era viva a vida, né? E essa frase é muito importante para mim. Marina Salles manda viva aos vivos. Marina, que está aqui no estúdio com a gente. Quem mais? Quem mais? Vamos lá. Ah, temos uma mensagem. Desculpa, estou gritando aqui. Temos uma mensagem bem especial de um vizinho aqui, o Caio. Caio Bars. Caio Bars é músico, é compositor. E ele pediu para a gente transmitir aqui uma homenagem ao pai dele. O pai dele é o Sérgio Bars. Ele nasceu na Rua Mundo Novo e cresceu na Rua Mundo Novo. Agora ele mora na Rua Gurupá. Ele ainda é morador da Vila Anglo. Então... vou colocar para vocês uma música que o Caio compôs para o pai dele. Vamos escutar. A música chama Durango, da Vila Anglo. Moleque pobre, nascido lá na Vila Anglo. O apelido era Durango, na rua jogando bola. Foi expulso da escola e não foi só uma vez. Eu vou contar para vocês. É que ainda menino ignorava seu destino em bom português. Mal sabia ele que o futuro era um jaleco, um quadro negro em giz. É o que o faria mais feliz. Foi lá no COI que encontrou sua certeza. E foi no curso Madureza. Conheceu Ariel, que hoje olha do céu o que o aluno criou. Seu velho mestre professor prestou a FUVEST. Passou no grande teste lá pra Fefeleste. Fez curso de letras e depois de algumas tretas ele se formou. Agora ele é que é o professor. Na juventude descia sempre ao boqueirão pro apartamento do Sergião. E o cabelo crescendo, influência do John Lennon, George Ringo e do Paul. Só o seu pai que não gostou. Futebol era o chanca nos bailinhos, canta a dança do You Wanna Dance. A grana ainda era curta, mas na vida a gente luta com o que a gente tem. E foi juntando seu avaliação foi nota 100. Teve sorte no amor e hoje o velho professor sente que se deu bem. Segue firme na luta, que na vida a gente cuida do que a gente tem. Segue forte na labuta, que a vida é muito curta pra perder o trem. Leva a vida na justa, que a gente planta o amor, que é pra colher o bem. Que lindeza, Caio, que maravilha, que linda homenagem ao Sérgio. Olha só, fiquei emocionada aqui, alguém que nasceu e cresceu na Mundo Novo, né? Que lindo, um beijo para você, Caio. É, manda mais música pra gente, pros próximos programas, tá bom? Que mais? Deixa eu ver aqui. A Maria José Santos manda boa noite. A Rita Maria manda também boa noite. Um abraço para todo mundo da Rádio Mundo Novo. E é isso, gente. Por hoje, eu acho que são esses os recados e as musicalidades aqui da nossa vizinhança. E eu, Juliana Notari, queria mandar uma mensagem para minha mãe, Virgínia Notari, uma grande guerreira, o grande exemplo da minha vida, grande cozinheira. Mãe, um beijo para você. Vamos ficar forte, com coragem, que tudo isso vai passar. Um beijo, gente. Mua. Vozes do Bairro. Poesia. Finalmente, ela. Hoje a gente traz para você algo que, para mim, me inspira muitíssimo. É, embora dispense apresentações. Poeta, ficcionista, cronista e dramaturga brasileira. É considerada uma das maiores escritoras em língua portuguesa do século XX. Seu trabalho aborda temas como o misticismo, a insanidade, o erotismo, a libertação sexual feminina das mulheres. Será que já descobriram quem é? Quem é? Bom, tem uma obra dela que eu gosto muito em particular, que se chama Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão, publicada em 74, ainda sob a ditadura militar. Marca a volta da autora à poesia depois de um intenso período de teatro político, de conscientização e resistência ao regime. Quem é esta dramaturga, poeta, ficcionista, cronista do Brasil? Você sabe já quem é? O conjunto de poemas intitulado Poemas aos Homens do Nosso Tempo fecha o volume desse livro que eu comentei antes e traz também uma escrita anacrônica, ou arcaica e revolucionária. Revolucionária, por um lado, porque se opõe a formas poéticas consagradas por Camões, Petrarca, cancioneiros ibéricos, poetas neoclássicos, que antes eram usadas mais por homens, agora na voz de uma mulher. Um poema lírico. E aí, nós estamos falando de Hilda Hilst. Ela mesma. Poemas aos Homens do Nosso Tempo, canto 13, Hilda Hilst. Ávidos de ter, homens e mulheres caminham pelas ruas. As amigas sonâmbulas, invadidas de um novo a mais querer, se debruçam banais sobre as vitrines curvas. Uma pergunta brusca, enquanto tu caminhas pelas ruas. Te pergunto, e a entranha? De ti mesma, de um poder que te foi dado, alguma coisa clara se fez? Ou porque tudo se perdeu é que procuras nas vitrines curvas, tu mesma, possuída de sonho, tu mesma infinita, maga, tua aventura de ser tão esquecida? Por que não tentas esse poço de dentro, o incomensurável, um passeio veemente pela vida? Teu outro rosto, único, primeiro, e encantada de ter seu rosto verdadeiro, desejarias nada. Ávidos de tener, hombres y mujeres caminan por las calles. Las amigas sonámbulas, invadidas por nuevas ganas de querer, se echan banales sobre las vitrinas curvas. Una pregunta brusca, mientras tú caminas por las calles, te pregunto, ¿y la entraña de ti misma, de un poder que fue dado, algo claro se hizo? ¿O porque todo se perdió, te buscas a ti misma en las vitrinas curvas, poseída de sueño, tú misma infinita, maga, tu aventura de ser tan olvidada? ¿Por qué no intentas ese pozo de dentro, lo inconmensurable, un paseo vehemente por la vida? Tu otro rostro, único, primero, y encantada de tener tu rostro verdadero, desearías nada. Uy, Hilda Hirst, no sabemos que aquí en Navidanca Brasileira muchas mujeres falan poesía y nos queríamos convidarlas para ellas nos enviar a sus textos orais para nos aquí compartir en la radio. Isso mesmo. Pode gravar um áudio se quiser. Manda sua poesia pra gente. A gente vai ter a maior alegria de ler. Agora vocês vão escutar uma música muito bonita da Lourdes Marcialetti, argentina, com Luiz Tanhes. Lourdes, Luli, você que agora está em Estrasburgo, um beijo muito forte de todo o equipo da Rádio TV Mundo Novo. Luli, pra você e pra toda a gente que está na resistência. Olá. Olá. Así le dicen a los perros en Zaragoza. Mi abuela lo hace a los niños pequeños. A los chiquitos, chiquitos, ajá, sí. Hola. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ajá. Hola. Uy, tendrás que darme la contraseña. Ah, manzana. Que casi me ciegan. la música. E aqui, nós aos vivos, as vivas, as vives, hoje temos conosco a Bruna Quevedo. Ela é fotógrafa, grava, edita, imprime, borda, recorta e cola. Pesquisa, intervenção manual e processos analógicos da fotografia. Ela é artista visual, condominante e coautora de um projeto online que é bucoli.co. Você escuta a gente, Bruna? Olá, boa noite. Bruna? Oi? Será que a Bruna está ouvindo a gente? Só um minutinho, pessoal. Bruna? Oi? Tô aqui. Ai, maravilha. Vamos saber se o telefone está ao máximo, porque nós estamos ouvindo você como se você estivesse em uma cueva subterrânea. A ver. Olá, olá. Oi, oi. Melhorou? Sim. Joia. Boa noite, Bruna. Bem-vinda aqui no programa noite. Aos Vivos. Eba, obrigada. Prazer falar com você. Como é que você tá, hein? Ai, prazer é meu. Muito bom estar aqui. Um beijo para toda a equipe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Eu tô bem, assim, dentro do possível desse momento meio maluco, né? Entre altos e baixos, tá tudo bem. Com saúde, então, tá tudo certo. Como que você anda atravessando esse momento de pandemia na sua casa, com o seu resguardo? O que você anda fazendo por aí de diferente ou de mesmo? Ou inventando? Eu acho que, enfim, passaram-se alguns meses aí bem estranhos. E aí eu acabei, por um bom tempo, ficando um pouco só sobrevivendo. E aí não consegui muito tocar projetos além do bucólico. E aí agora eu acho que estou sentindo uma retomada, assim, um pouco mais de força, algumas movimentações, assim, acontecendo. Então, eu sinto que eu tô num momento, assim, de retomada, sabe? Mas, enfim, ficando em casa o máximo possível. A gente, enfim, eu e o Pixel, a gente tem ido pro condô algumas vezes também, para tentar retomar também um pouco dessa coisa da produção, dar uma respirada. Mas é isso. Nós gostaríamos que você explicara o que é esse projeto tão bonito online de Bucólico. Tá. O Bucólico é um projeto que originalmente nasceu como uma ideia do Pixel. E acho que ele comprou o domínio, né, o nome do site em 2017. Mas acabou não tocando o projeto. Daí, no final do ano passado, ele falou sobre o projeto comigo. Falei, achei super massa. Falei, ah, eu topo fazer. A gente acabou também não pondo para frente. E aí, acabou que aconteceu essa pandemia e o isolamento. E aí, coisa de pouco antes, assim, de começar essa maluquice toda, ele tinha conversado com um amigo dele, o Thiago Bugarin, que é desenvolvedor lá de Salvador. E o Thiago também topou super, assim, o projeto. E aí, então, nós três, e a princípio, no início, tinham mais duas pessoas, a Vanessa e o Juxu. A gente começou a se reunir e discutir sobre o projeto. Acho que a gente ficou cerca de 2 semanas num processo, assim, de maturação e de conversa sobre como a coisa aconteceria até a gente efetivamente chegar no modelo que a gente tem hoje, que é um envio de e-mail semanal, né? E finalmente ter a primeira imagem oficial lá no site. O Bucólico é um site que você pode acessar bucoli.co e a gente põe semanalmente uma nova imagem lá no site. A proposta é que seja uma imagem de paisagem, uma imagem que traga, enfim, sensações boas, né? Que tire a gente do... Enfim, acabou coincidindo muito com a pandemia, porque a gente, estando em isolamento, né, estando dentro de casa, a gente perdeu essa vista, né, essa vista externa, essas experiências externas de poder estar vivenciando, visitando lugares. Muita gente, a maioria das pessoas só tem a vista de prédios, cidade, né? Então, acabou que a gente lançou o projeto, assim, acho que no tempo certo, de poder trazer para as pessoas um pouco dessa vivência, dessa vista. E isso, assim, a gente propõe muito essa desaceleração, contemplação. Me parece muito em consonância com o tempo mesmo, Bru, a sensação que me dá, porque é um portal que se abre num momento tão específico, que a gente está todo mundo enclausurado e entra ali, e é tão inspirador, e é um banho de serenidade, assim, por um lado, né? Sim, acho que quando a gente conversa com as pessoas, assim, daí ouvindo você falar, a Laura também, o dia que a gente conversou, a gente fica muito feliz quando a gente consegue tocar as pessoas dentro disso que era o nosso objetivo primordial mesmo, assim, dar esse momento mesmo de você poder dar uma respirada, porque eu acho que teve muita gente que mesmo durante o isolamento continuou com uma rotina, né, de trabalho, e se a gente não tava, enfim, se teve o trabalho parado, tem a rotina da casa, e você falou de estar enclausurado, assim, então, pra gente o bucólico é mesmo um momento, assim, de escape, sabe, de você poder parar e relaxar, e aí, enfim, pensar o que você quiser pensar, se imaginar naquele lugar, ou ter aquela vista como um lugar onde você quer estar futuramente, quando puder novamente, né? Quando a gente puder normalmente se deslocar. Mas a gente fica muito contente, assim, de poder tocar as pessoas com o que a gente realmente imaginou para o projeto. E a filosofia de Bucoli trabalha os conceitos de contemplação e da atenção. Sim. Eu queria perguntar para você, qual é a relação para vocês entre contemplação e atenção? Então, eu acho que isso é uma... Até acho que são duas palavras que estão bem presentes assim, nos textos que a gente tem dentro do site, né? Eu acho que quando a gente para... para contemplar, eu acho que a gente acaba entrando nesse estado de maior atenção, né? Eu lembro que uma das primeiras pessoas que tiveram a experiência do bucólico e tal, quando deram o feedback para a gente, comentaram que daí se viram, passaram, sei lá, 2-3 minutos olhando para a imagem e prestando atenção naquela imagem, olhando o detalhe daquela paisagem lá no fundo. E aí, da contemplação, elas entraram nesse estado de uma atenção plena ali, né? Se desligaram do que estava, enfim, alguma coisa de trabalho, da casa, e conseguiram ter um momento ali de... Como se fosse até uma forma de meditação, eu acho, né? Nossa, foi a palavra que me veio, né? Tipo, uma suspensão... momentânea, num tempo meditativo mesmo, né? Exatamente, total, assim. E aí eu acho que... eu acho legal quando a gente se dispõe a ter esses momentos, né? Eu acho que a gente... o que a gente propõe é muito isso, assim, que as pessoas possam ter esses momentos. E aí, enfim, uma vez que as telas, né, são... o que a gente está olhando o tempo inteiro, seja para o celular, para o computador, o bucólico... Está dentro desse ambiente, né? Ele é um site, você acessa por uma tela, mas a gente acredita que pelo menos é um momento que você está olhando para aquela tela, mas é isso, sabe? A sua atenção está diferente, você descola da coisa do frenético da internet, né? A gente também tem muito essa proposta, porque, por exemplo, se você entra no site, só tem uma imagem. Eu lembro que no começo as pessoas falavam, ai, mas onde que eu clico para ver as outras? De calma, relaxa, contempla isso essa, aconteceu, né? Comigo, inclusive. Então. E é legal as pessoas saberem, né? Pra gente, como a gente tá aqui na rádio, aproveitar para passar o site para as pessoas. E elas saberem como que elas entram ali, assinam, enfim. Ai, ótimo. Então, o site é bucoli.co, bucoli.co. E aí você pode tanto salvar esse endereço no seu navegador e entrar nele, quanto, se você quiser, a gente tem um envio semanal de e-mail, onde a gente avisa da imagem nova, né, que a gente atualiza toda semana. E aí você pode receber esse e-mail, que é um e-mail também super gostosinho. Tem um texto que vai junto com ele, a gente conversa um pouquinho nesse e-mail e convida a pessoa a acessar o site para poder ver a imagem nova. E são as duas formas que você pode ter contato com o Bucólico. Mas não precisa assinar. A gente sempre convida para assinar, porque é uma forma de você não perder. É como se fosse um lembretinho semanal, assim, de tipo, olha, chegou o seu momento de dar uma respiradinha, sabe? De dar uma desacelerada. E aí, para poder abrir o e-mail e ver a foto nova. Ou você entra direto pelo site, tá tudo perto também. Bruna, eu queria fazer para você outra pergunta filosófica. Qual é que você... Que acha você que é a relação entre paisagem, que é uma palavra muito usada neste projeto de Bucoli, entre paisagem e território? Tá. Essa é complexa. Eu acho que tem uma questão, por exemplo, a gente tem agora convidado pessoas, né, inclusive a Laura, para enviar imagens de lugares, enfim, onde a pessoa esteve, né, para a gente poder compartilhar no site, porque a princípio eram só imagens minhas, né, e aí a gente, enfim, tem muito um senso de comunidade, assim, com o Bucólico. E aí eu acho que tem essa relação do território como um ponto ali, acho que onde as pessoas podem se sentir parte. Eu não sei se faz sentido, mas eu acho que é você olhar, ver aquele lugar, e aí você... A questão filosófica é ótima, né? Porque você está do seu lugar, olhando um outro lugar, onde você não está, né? Mas, de repente, você gostaria de... E, às vezes, nem gostaria, né? Só de você estar olhando ali para você já é, enfim, suficiente. E aí eu acho que essa coisa de ter as pessoas, essa vontade de criar uma comunidade, que pra gente é muito importante no Bucólico, eu acho que conversa um pouco com isso de que a pessoa, ela pode, enfim, se apropriar um pouco, ela se sente mais parte, e aí ela pode compartilhar também um pouco isso dos lugares onde ela esteve, e aí a gente... Enfim, tem muito esse interesse de criar essas conexões. Não sei se eu respondi, se eu fugi, se eu fui para o outro lado, mas enfim. Eu acho que essas paisagens são só uma forma da gente talvez até entender onde a gente está, né? Ou, por exemplo, teve uma menina que uma das fotos que a gente mandou, acho que a penúltima foto que a gente mandou, era uma foto de uma colaboradora, a Kitty Oshioka, e ela tirou a foto de dentro da água. E aí, uma outra pessoa, que foi inclusive a Vanessa, que já fez parte do projeto, comentou lá no site, falou, nossa, essa foto chegou para mim, assim, muito forte, porque uma das coisas que eu mais sinto falta nesse momento de isolamento é do mar. E aí, pra gente, isso foi muito legal, assim. Eu acho que, tipo, foi muito... a cereja do bolo, assim, da gente falar, ok, tipo, a gente tá conseguindo criar essa experiência, e aí essa paisagem criou uma sensação na Vanessa, de saudade, de desejo, de vontade, mas de alegria. Então, eu acho que é uma palavra que não aparece muito, como a Laura comentou, essa coisa das palavras que aparecem muito lá no site, mas acho que sensações, assim, é uma coisa muito forte, o bucólico, sabe? Talvez seja uma palavra para a gente explorar um pouquinho mais até. Paisagens de humanos, territórios de abelhas. Você que é fotógrafa, que trabalha toda a intervenção manual, esses processos analógicos da fotografia, que são uma base mesmo, se agora toda uma geração talvez esqueceu, né? Como é a base da fotografia. Para você, nestes tempos de catástrofe, qual é o papel da imagem, da fotografia, Bruna? Cara, eu acho que muita coisa foi repensada, assim. Eu acho que quem foi impactado por esse momento, com certeza repensou muita coisa, assim. E eu acho que, primordialmente, eu acho que tem mais a ver com, não tanto com o que está sendo produzido, mas eu vejo muito, assim, por mim e por artistas que eu acompanho o trabalho, assim, o quanto a gente passou a olhar mais para dentro, sabe? Uhum. E as imagens que estão sendo produzidas a partir disso refletem muito esse olhar para dentro, assim. E aí é um olhar para dentro nosso, assim, de olhar para nós mesmos, né? De ter uma compreensão de como a gente se encaixa nesse momento. Mas eu acho que muito também, e daí, sei lá, não sei se isso conversa talvez com o território que a Lau falou, com a nossa casa, sabe? Porque eu acho que, no pré-pandemia, a nossa casa, apesar de ser um lugar que a gente constrói com muito amor, para ser um lugar, né, de sossego, tranquilidade, é um lugar que a gente frequenta pouco, né? Eu acho que a gente está sempre muito na rua, e aí num trabalho, ou no escritório. E aí, quando a gente se viu, de repente, dentro de casa, eu percebi muito a gente, eu, né, e pessoas com quem eu conversei também, a gente prestando atenção em mais detalhes, como, sei lá, a luz que entra às 3 da tarde na sala da casa que você não sabia, ou tipo, sei lá, sabia por causa de um sábado, mas de repente você se vê numa terça-feira prestando atenção numa coisa que poderia passar muito desapercebido em um momento normal, porque era uma coisa banal, e aí, de repente, aquilo tem um outro significado, sabe? Você começa a olhar com uma outra atenção, assim. Então, são filigranas, né? Coisas, a gente está aberto a uma nova sensibilidade mesmo, né? Exatamente. Eu acho que, para quem produz imagem, assim, esse momento é isso, assim, de uma expansão maior da sensibilidade. A gente já é muito atento, né? A gente já tem que ser muito atento, tem que ter ser bom de observação, sempre cuidar disso, mas eu acho que essa situação toda trouxe isso muito mais forte, assim, até porque a nossa casa então vira o cenário da nossa produção, né? Uhum. Então, você quer fotografar, você tá, tipo, procurando coisas dentro de casa, então, como eu falei, você tá procurando a luz que bate, uma sombra, uma forma, a vista da sua janela, a pessoa que convive com você, né? Se você mora com alguém, então essa pessoa, ou as pessoas que estão com você ali o tempo todo, eu acho que a gente começou a ficar mais sensível a tudo isso, sabe? E aí eu vejo que a nossa produção reflete muito isso, assim. O pessoal fazendo muito, por exemplo, autorretrato, sabe? Eu acho que eu nunca tinha visto as pessoas fazendo tanto autorretrato, assim. E aí, muito como uma forma de se entender, acho que de se aceitar, de ter esse tempo, né? De, tipo, olhar pra gente mesmo e ter que lidar com as emoções e tudo. Então, eu acho que esse impacto, assim, nas imagens vem por um impacto muito pessoal mesmo, assim, desse isolamento todo. E aí, Bruna Quevedo, nós estamos falando, já falamos com esta fotógrafa, artista visual, condominante, coautora do projeto online bucoli.co. Muito obrigada, Bruna Quevedo, por estar aqui conosco. Obrigado, pessoal. Obrigado, muito, Bru. Muito e, pessoal, visitem o site bucole.co e conheçam esse trabalho maravilhoso que a Bruna participa com o Pixel e outras pessoas. Obrigada, Eba, Bruna. Obrigadão, gente. Beijão, beijão. Até beijo. Mais, Bruna. Bruna Quevedo, fotógrafa e artista visual. Nos ouvimos as companheiras de Bomba Estéreo desde Colômbia cantando Fuego. Este grupo Bomba Estéreo fusiona a música eletrônica, o rock, o reggae e o rap com aires da região do Caribe, do Colômbia, como a cumbia e a chapeta com Bomba Estéreo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Movimento contra ação de despejo. Mais de 40 organizações sociais e movimentos populares lançaram, nesta quinta-feira, dia 23, a campanha Despejo Zero pela Vida no Campo e na Cidade, em reação à continuidade da retirada de famílias dos seus lares durante a pandemia do coronavírus. A ação pede a suspensão dos processos de despejos e remoções, independentemente de terem origem na iniciativa privada ou no poder público. Durante a crise causada pelo colonial vírus, ficariam impedidos até mesmo os processos respaldados por decisão judicial ou administrativa. Silvio Neto, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que integra a campanha, lembra que existe uma recomendação internacional para que não haja despejos durante a pandemia. Mas o que se precisou é que o Brasil foi orientado pela Comissão de Direitos Humanos da ONU a não praticar a remoção forçada neste momento, algo que parece ser tão óbvio, mas que precisou ser dito pela ONU ao governo brasileiro. Relator da Moradia da ONU pede que Brasil pare com despejos e remoções. Isso aí acontece. As pessoas de fora, como também acontece em outros lugares, têm que vir para falar e dizer que isso não é legal, que estão os direitos fundamentais, né? Pois é, pessoal, a gente precisa ouvir quem vem de fora, né, para dizer o que a gente precisa fazer aqui dentro. Outra notícia. Notícias da ocupação Vila Nova Palestina. Isso, seguimos. Jussara Basso, que é da ocupação Vila Nova Palestina, conta sobre as suas ações coletivas para enfrentar a pandemia e também conta um pouquinho da história da ocupação Vila Nova Palestina, que fica nas imediações do Jardim Ângela, aqui em São Paulo. É outra notícia global relacionada com o Pantanal. Focos de incêndios no Pantanal ontem, na sexta-feira, em Corumbá. O Pantanal tem sofrido com o avanço do agronegócio pela tentativa de excluir sua porção seca dos limites do bioma. A maior planície inundável do planeta, que abrange 2% do território brasileiro, tem sido diariamente atingida pelo uso intenso de agrotóxicos na região. Esses impactos vão além da biodiversidade, afetando não somente animais, mas também as pessoas que vivem ali. Os povos originários, indígenas e quilombolas, têm uma importância extremamente estratégica para manter a biodiversidade no Pantanal. Infelizmente, o que a gente vê são os governantes direcionando esforços e políticas públicas para beneficiar grileiros, garimpeiros, madeireiros, o latifúndio e o agronegócio na região. Lembramos também que muitas empresas e multinacionais que exploram o Pantanal são estrangeiras, europeias e norte-americanas. Que nota, hein, povo, não é? O Mato Grosso do Sul é o estado com maior número de assassinato de povos originários, seguido pelo Amazonas e o Maranhão. E você, vizinhança, que está ouvindo tudo isto relacionado com territórios rurais, mesmo vivendo aqui em São Paulo, na cidade, o que você acha, o que você pensa das relações entre os territórios rurais e os territórios urbanos? Somos todos o mesmo povo, né, pessoal? Vamos lembrar que estamos muito interconectados. O número de lideranças indígenas mortas em conflitos no campo foi o maior nesse ano, comparado pelo menos com os últimos 11 anos. Nós pensamos aqui que talvez a percepção é que não existe uma conexão, como que nós estamos falando de territórios rurais e de povos originários com o que está acontecendo aqui no bairro Vila Anglo brasileira. Mas nós vemos que é toda uma interrelação muito profunda e queríamos saber também a sua opinião, porque outra notícia que é assim de grave que o governo ha mudado o licenciamento para facilitar empreendimentos em territórios quilombolas. A portaria é a 1223 e transfere para o INCRA e para nós aqui da Rádio TV Mundo Novo. A gente rebatizou essa sigla, a gente chama de INDRA. Que vai ser o Instituto Nacional de Decolonização e Reforma Agrária. A competência para analisar processos de licenciamento nas regiões. Gente, a gente mudou essa palavra, porque quando a gente fala em INCRA, né, o que vem na nossa cabeça é o Instituto da Reforma Agrária. E a gente esquece, às vezes, que aquele Czinho que incomoda tanto, às vezes passa desapercebido, não é isso, Lau? É a la fé de colonização, É, de dar um susto, né, pessoal, que até hoje, do ano 2020, exista um Instituto Nacional de Colonização. Dá para acreditar numa coisa dessa? Então, aqui a gente não fala mais em INCRA. Aqui na Rádio TV Mundo Novo, a gente fala em INDRA, o Instituto de Decolonização. Que agora está abaixo o mandato do inominável. Uma mudança na determinação da competência do governo federal sobre o licenciamento ambiental aprovada sem discussão com a sociedade civil pode facilitar a realização de grandes empreendimentos em territórios quilombolas de todo o Brasil. Traduzindo, pessoal, em portunhão selvagem, dar ovelha pro lobo cuidar. Isso mesmo. Acompanhe as notícias racismoambiental.net.br/tag/quilombolas. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. E aí, 8 da noite do 1º de agosto del 2020. Nossas fontes informativas foram Hoje, Brasil de Fato. Rádio Brasil Atual. Alma Preta. Racismo Ambiental. Jornalistas Livres. Mídia Ninja. Muito obrigada por esta hora aqui de acompanhamento, vizinhança do bairro Milango Brasileira. Obrigada a todos os ouvintes, obrigada a todos os entrevistados, a quem mandou mensagem, a quem nos acompanhou até agora. Obrigada a toda a equipe, Grê, Ma, Ju, Lau. É Silvia Nogueira, que estamos fazendo este programa, o Gregório Guirado, a Marina Sales, Juliana Notari, Silvia Nogueira e Laura Corcuera. Isso vamos mesmo. A despedir este programa com uma música. Sandrão Riso com Herá e Itaju, Índios do Vulcão. Se cuidem, fiquem em casa, por favor. Participem até sábado que vem, a gente espera com vocês. Use máscara, se lave as mãos. Use álcool em gel. Cuide-se. Manda notícia pra gente. Bom começo de agosto, neste ano pandêmico. Uma semana bem, um domingo lindo, uma semana ótima para todos vocês. Amor, criatividade, resistência. Isso, resistência sempre. Pessoal, boa noite. Boa noite. Quatro da fora, dó. Perdunha, deru, mombo, urra, bebê, na juruba, derico, tchê, né, a cama, apupá, de cagu, tem boa, pá, de ubama, bem, dá, regunhão, de cuero, bem, baia, pode alar, juruá, no tchau, tem boa, é cagu, tchure, Me que vaca, e de uma, mamãe tu rei de era a do rebe, e que a coelha já pode apumonda, hai de rubia, vai ter nem a cana de upona, e por a mãe, hai de pendendo, pelo imo, ora do ar, coa, é, nele, nem, ei, já e coa, guerra, e guma, e do mar, e de, ele tá caindo, oi, coa, boa, chandar o velho. Invade a Santa Inquisição, cristã, ladrão de tesouro, cruz, pajé quebrou o coração, o olho não esconde o choro, na onda das almas de fogo, mal burro, voa sem azul besouro. Você não escapa do alto flecha, que lado você tá nessa? Chama conjurou a raiz, assim cachimbo de paz, eles vestem o traje de guerra. Veio com caravela, o inimigo roubou sua terra, homem branco, livro debaixo do braço, pegou uma peça. Terreno você tem, mas seria de quem? A Santa Ilha dos Funerais, você quer mais? A droga da morte no bolso que ano chamar de reais. A tribo vira uma favela, aqui não querem nos deixar viver. Pele sabe o que fazer, mas voltaremos quando anoitecer. Feitiço chocalho, toca até o fim, já era sem volta à esquerda. Colocar na cabeça que o firmamento protege o planeta. Foco, poder na mão, salve a floresta da destruição. Todos os guerreiros que aqui estão, não são mais condomínios que brincavam nos cines no chão. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí.